Ouve a magia do silêncio. sinal.

para quem passa na tua graça. Alguém te chama, no teu sorriso sou encanto de quem te ama. Voz da humildade, ora transmontana. Vem, vem, ora transmontana. Cantor para quem te ama. Vem, vem, ora transmontana. Cantor para quem te ama. Minhoca não satisfaz.

Eu bem acreditei, mais uma vez eu sonhei.

verão que já passou. À minha porta, saudade morta de ti ficou. Ai de quem chora, vida fora, a visão que já passou. À minha porta, saudade morta de ti ficou. Na minha vida dolorida, a verdade me vem dizer que a saudade anda morta. Bem ritmado, que hoje é cansado, com alegria. Fui da canção, microfone, da guitarra ao saxofone. Já não frequenta a taverna, hoje é pinoca, canta ao perna. Morreu o povo bairrista, numa revista de êxito grande. Morreu triste e desolado, ao ser cantado com jacante. O pobre não resistiu ao fado e o vítimo. Começou logo o martírio, veio o delírio, por fim esticou. Deixou-se ir tão chorado, já não é fácil a moradia. Passou a ser bem ritmado e hoje é cantado com alegria. Foi da tasca ao microfone, da guitarra ao saxofone. Já não frequenta a taverna, hoje é piroca, canta um perna. Que se prende.

eu fico a tremer. Logo os meus pensamentos sonham com prazer. Se caso tu olhas para mim, não consigo evitar. Eu pulo, eu salto, eu grito, oh linda morena, eu quero te amar. Eu pulo, eu salto, eu grito, oh linda morena, eu quero te amar. Oh linda morena, eu sou assim, quero ter-te só para mim. Linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Linda morena, e eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Linda morena, e eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Cavalo que é meu companheiro de tanta jornada, que vinha galgando num passo ligeiro das léguas estradas. Mas vamos ao resto, que às vezes há caso de alegre contar. Passou por nós leste um grande automóvel, 30 cavalos. O meu cavaleiro, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu pela estrada fora, a crinas ao vento. Meu pobre cavalo, num passo ligeiro, lá ia seguindo, sem ver os cavalos que iam puxando um carro tão lindo. Mas sai numa curva e estrada comprida, ao pé de um silvado, aquele automóvel de tanta corrida ficou empanado. Meu cabrito, linchado e bonito, de caldo ao estado, riso e contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cabrito, linchado e bonito, de caldo ao estado, riso contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cavalito, linchado e imponente, de cala não está. Riso contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cavalito, flinchado e imponente, de caldo ao estado, riso contente daquele automóvel de 30 cavalos. Mulher ingrata, que tanto me castigas, tens a facada já ratada das formigas. Há tanto tempo

se comigo nem pintada, nem perdida, nem achada, mas eu gosto de ti assim. Tu vais dizer que eu sou maluca, sou maluca, sou tarado, sou meio disparatado, sou freguês do botequim. E que comigo nem pintada, nem perdida, nem achada, mas eu gosto de ti assim. Eu sei das duas pernas da vizinha, da coroa da rainha que esculpiu no penteado. Eu sei que tu já tens pés de galinha, e a galinha da vizinha tem um bico encerado. Eu sei que estás a ficar grisalha, mas isso não atrapalha, não é dano, não é pera. Gosto das marcas que a vida tem, e alguém que viva sem. Passe bem e vá à merda. Tu vais dizer que eu sou maluco, eu sou eluco, eu sou tarado, sou meio disparatado, sou freguês de botequim. E que comigo nem pintada, nem perdida, nem achada, mas eu gosto de ti assim. Tu vais dizer que eu sou maluco, eu sou eluco, eu sou tarado, sou meio disparatado, sou freguês de botequim. Sou maluco, sou eu louco, eu sou tarado, sou meio disparatado, sou freguês de botequim. Tu vais dizer que eu sou maluco, eu sou eu louco, eu sou tarado, sou meio disparatado, sou freguês de botequim. Pobre David.